o pose do rodo. Ajax. Eles querem me parar, é difícil me parar. Sou o pose do rodo, oh, o famoso trem bala. Sou o trem da RJ, a minha street é a firma. Se tentar contar tropa, agro aqui com as pitrito. Eu gosto de andar trajado, gosto de andar perfumado. Preste rola onde eu passo, pose do rodo é o comentário. E pra ter essa vida, nem arrastando pra cima, nem arrastando pro lado. Manda ela senta pra baixo, hoje o pai tá online. Traz a carteira que eu te dou trabalho, na empresa do malvado, você vai ser bem tratada. A noite é uma criança, vai voltar feliz da vida pra casa. Ah, eu fiz o jogo virar. Ah, eu tô em outro patamar. Ouro no meu pescoço tá brilhando. Lá corte é a marca da quadrilha. Pose do rodo e serviço não brinca. O petibol leva a vida na rede. Nada foi fácil, tudo foi muito difícil pra mim. Agradeço a Deus. Cobertura mais o ABC. Cria de favela que botou bagulho doido. Gangsta MC. Real trap, pose do rodo. Ah, eu fiz o jogo virar. Ah, tô em outro patamar. Ouro no meu pescoço tá brilhando. Lá corte é a marca da quadrilha. Pose do rodo e serviço não brinca. O pitbull é o crime na risca. Eu fiz o jogo virar. Ah, tô em outro patamar. Eu fiz o jogo virar. Ah, tô em outro patamar.